Felix lá da fora. Devagar sempre a sair que demora. Tô lembrando que Deus é você. Escuto cantar de um passarinho. Vai voando à procura de um ninho. Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho. Viajando pela estrada fora, devagar sempre a ser que demora. Me lembrando que deixei você. Escuto cantar de um passarinho. Vai voando à procura de um ninho. Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho. Me arrependi tarde demais. E hoje que está sozinha, sou eu. Me deixa se joguei tudo fora. Fui atrás e me mandou embora. E você ser frio me respondeu. Adeus. Me arrependi tarde demais. E hoje que está sozinha, sou eu. Me deixa se joguei tudo fora. Fui atrás e me mandou embora. E você frio me respondeu. Devagar sempre a ser que demora. Tô lembrando que deixei você. Escuto cantar de um passarinho. Vai voando à procura de um ninho. Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho. Viajando pela estrada fora. Devagar sempre a ser que demora. Tô lembrando que deixei você. Escuto cantar de um passarinho. Vai voando à procura de um ninho. Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho. Me arrependi tarde demais. E hoje quem está sozinha sou eu. E bicha, se joguei tudo fora. Fui atrás e me mandou embora. E você frio me respondeu. Adeus. Me arrependi tarde demais. E hoje quem está sozinha sou eu. Joguei tudo fora, fui atrás e me mandou.